DJ Tom Máximo. E aí, galera do Casota! Eu acho que depois aí de uma sequência linda, maravilhosa de Wellington Frangilha, DJ Toninho, DJ Josias, o Tom Máximo começa desse jeito, aqui no Casota! Era isso que vocês queriam, é? Tá na hora de dançar aquele arrocha! Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação na nossa relação. Condenados a viver compartilhando só as mulheres sinceras aí. Canta comigo, canta comigo, canta! Oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecador. Oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecador. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Manda 007. Alô! So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. Luxuosa. So close together, so far apart. I'm so... Meu amigo professor Jordão está aqui com a gente. Um abraço para você. Meu compadre Paulinho tá ali, só na manha. Também o meu parceiro Raul. Um abraço. Alô, Slap! I still believe that you cry for me. When I survive without you. Pra onde ela gosta? Like a fool, I was reading. Meu amigo Fernandinho, Valerado, Chileiro e Bruno, e o Pedrinho, o Canela, o Neto, e a galera, Alfer Escoça, isso é o aqui. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, I'm still lose you this way. Now I'm just fooling myself. Como é que foi? Foi tanto que eu te amei. E aí, Pedrinho da Nike? Não sabia. Júnior Bar, Ilha Rubi. Que pouco. E a ginásia de luz. Eu te perdia. Eu te amo. E a loira do boné tá na área. E aquele louco amor. Andrezinho, Arthurzinho aí dos canalhas. Esqueci. Um abraço do Tom. Tirar do coração é impossível. Eu te amo. Te amei demais. Beijo, Jabonê. Esqueci. Mauro Saudade, a sua esposa, a Sueli. As banais. Te perdi. Tempo já passou. Eu não consigo. Alô, Franjinha. Cala meu coração. E às vezes digo: eu te amo. Like a fool, I was reading. Like a fool, for you to come back. Standing alone in the rain. Manda 007. Eu quero escutar só as mulheres sinceras cantando. Vai! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz. mas aqui se paga. Ela foi policiada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre com... Vou perguntar pras mulheres sinceras para poder ficar contigo. Baby, alô, tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Oi. Quando ele sim falou da lingerie, a que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei, sua ingrata? Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou mesmo corte de cabelo. E aí, Dori? Feliz Natal pra você, meu irmão! Ela errou. Sabe o que é nóis? Ela errou. Já a gente come aquele panetone. Me arrepiou. Olha o pão! Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser. Meu amigo Marlo! Você! Ele é Angélica também! Ela quase. Renan, RW Multimarcas! Mas eu um abraço! Meu parceiro Nilson, do Chute Certo! Um abraço pra você e a galera do Chute Certo! É tipo. Já já tem boné do Chute Certo! Alô! Se Deus fez altar de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Se Deus fez altar de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha, outra dele. Alô! Manda 007. Aí, Dovilha! Aqui! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí, porque a noite tá fria. Você tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapando, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando a gente apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode pá. E te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. E te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. Manda 007. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar. E aquele arrocha gostoso, você dançando. Bora, Eltinho. Esse copo abraçando as garrafas. E a Eltinho lá do Taca Cada Diva. Um abraço também ao DJ Júlio Almeida. E o Dei do Rox Bar. Um abraço. Que nunca se acaba. Bora, Batistão. Copo abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. falta de você, bebida não ameniza. Oh, oh, oh, oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? E aí? Cê tá duvidando de quê? Meu amigo Denis, já se asa. Isso aqui também. Cadê você, Denis? Se falta alguma coisa pra você. E fechado no aniversário do Alô. Quer que eu faça chover pra poder comprar. E amiga Nete e o Pedrão. Isso aqui também com a gente. Um abraço, Carlos Matrix também. Tu sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder comprar. Os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. E o neném da ré. Cada luz de São Paulo acender. Vai virando, vai virando. Vira, vira, senhor. Queria me lembrar de você assim. Com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz. Como tem vontade. Meu amigo Tonicão, rei do Red Bull. Abraço! Como eu queria estar ti. Te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Meu amigo Cavanhaque, Dona Adriana também saiu. Alô, Mesquinha! Bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. E aí, cabeça de labirinto, e a galera da TF? No coração da gente. E abraçando aí também meu primo DJ Evailson, ele o Rogério. Isso aqui também. Alô, CDP! É sucesso. Anda 007. Estou sofrendo. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adianta. HD, velha guarda aí! CDB! Aqui na carroça, alô Ronaldão! Até! Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de beijo. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Só quem já beijou uma boca errada aí. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Thales comemorando o seu aniversário junto com o Alex dos Fanáticos. Anda 007. Anda 007. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina. E aí, Gira? Eu só empresário Edinaldo, o empresário do meu maestro. Pelo amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar Pé de pano, levou a janta do Lúcio. Sede de fazer amor. Amar é falso amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor. Me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Alô? Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada. E quem diria que do carro agora até tirei meu som. Se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu? Se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Pode ver o Helene. Só eu e ela. Cleide e a galera aí. De Burajá. No dia 19 de janeiro. Família. Da Rosa, lá na sede do Fluminense. Sargento Abre, Dona Bia, olha o coxinha, e o carrinho, todo mundo aqui, olha a Juju. Não merece isso, meu amor, não merece isso, meu amor, não te quero nunca mais. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. É que nunca amei ninguém assim, amor, como te quero. Como é que é? Sei que você já teve um outro alguém. Gesso Processão do Cega Latim. Bora, Benito! Você também. Quero não dar uma forma. Bele. Quando ele dá amém. Amor é meu. Ei, Ronaldão. É vero que te amo. Mexe carroceiro. Amor é meu. É vero que te amo. Seja em português ou italiano, brilho em teu olhar me encanta. É vero que te amo. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Abraço, Linha Shirley. Ele é que manda na oficina do Carrilho, como manda flores. E a Mariana? Sargento, a Mariana. Pra o coração. Alô! O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos. deixarei que a vida nos engane tanto assim. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Banda Kiss, pra dançar e emocionar. Te seguir por onde você for, não vou te abandonar. Preciso desse amor. É humilhante, não quero nem saber. Eu sei que estou errada. Obrigado, cabeludo, pra você também. E você não acredito que não sinta mais nada. Aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Já temos aqui cortesia. Eu jurava que me amava. Pra já é primeiro aqui. Tudo aquilo era mentira. O casota. Só a lembrança que restou. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Aí, DJ Indu, solta, solta, solta. Vou fazer só uma pergunta. Quem já amou uma pessoa e não foi correspondido aí, hein? Se você que já amou essa pessoa e essa pessoa não te deu valor, eu queria pedir pro Casota falar pra essa pessoa. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci. E eu quero ouvir vocês cantando pra mim. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você era isso que vocês queriam, é? Então... só quem tá solteiro bate na palma da mão. Bora, tá solta, pra cima, pra cima. Um, dois, três. Alô? A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. Dia 12 de janeiro, meu aniversário. E vai ser muita pressão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Alô, Paraíba, presidente do time Sal e o Neguinho, Comaju e o Perico. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Alô, Bolão! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá. Minha amiga Cássio! Glória! Aí, Santa Cruz, Maranhão! 316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. E aí, Henrique? Faz assim. O que é que você quer dizer, sendo que é... Já me disse aqui, seja você, Nilda. Mas assim, sua filha, Pamela. Aplica. Seu Gelo, um abraço que aí. Você quer dizer, todo mundo, o zagueiro do Vasco lá do Atalaia. Meu amor, libera logo essa parada. Cícero Lanche. Eu sei que você tá afim. Comigo. Comigo ela não quer. Não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum. E ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão linda? Mas assim, aplica. Camarote 7 da equipe Sem Fronteira no aniversário do Tom. E vai girando na pressão, na pressão, na pressão. Eu gosto de tocar o nosso brega paraense. E no dia do meu aniversário, a gente vai fazer uma roda de brega no meio do salão. Vai ser assim, vai ser assim, assim, assim, ó. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. A gente terminou, e agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Baby, baby. E aí, Alex dos Fanáticos. Olha, ele já tá fechado no aniversário do homem do alô. Alex foi quem dos Fanáticos do Bengão. Agora te desejo mil felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo. Marcelene, seus moços, sargento. Era carinhoso. Valmir! Só você chamava o meu nome pela cor. E agora? Agora o que me resta é encontrar alguém que deserta e as ondas a rolar. A brisa molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchetes de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical. Wilson! E a galera do chute certo aí, ó! E estão aqui também no caso! Tem fotos no jornal. Vai! Já já tem muita saudade! Tem também o baú de luxo! Olha o Romílio Luxo, o boneco da Marizinha! Dona Águida e o poeta das cortes! Cada que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Bora, xeré! Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais. Alô, Verônica! Não faz assim comigo. Não. E o Alexandre Marumai e o Kiko. O garoto do Teleclube. Morre pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Eu amo, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Eu amo, vem pra mim. DJ Tom Máximo. Meu maestro, pra sentir um pouquinho aí o nosso público aqui de cima, pra sentir um pouquinho, pra sentir um pouquinho. Cadê a galera do Pai Sandu aí? Dá um grito pra mim. Galera do Clube do Remo e as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma aí. E bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Bora tocar um pouquinho pra eles dançarem. Na contagem. Um, dois, três. Nessa época. Joga pra cima. Pra cima. Pra cima. Minha vida dediquei padecido, até embaixo. Se você quer que eu padecido, só de cueca. Se você quer que eu padecido, até embaixo. Se você quer que eu padecido, só de cueca. Chupa, chupa, Paula, mete pau e mete a máquina. Chupa, sopradinha e vem pra cá. Chupa, chupa. Casota, maestro, pra fazer eles lembrarem daquela época. Naquela época. Naquela época. Quem se lembra dessa aqui? Essa aqui, ó. Você. Nunca morro. Nunca morro. Ninguém, não. Eu viro, você já viu que é fantástico. Babuinho. O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Outro amor vou som. A Isabela vem pra cá. Rubina vem do som. A Isabela vem pra cá. Chega te pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi não mais querer você. Eu bem que tava certo em duvidar. Suas saindinhas com DJ Gilmar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Com DJ considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Faça o que quiser. Não sou donzela, sou mulher. Reitone, seu braço de muito carinho. Meu parceiro Chico Pirata. Isso é época, né, Chico? Tá aí relembrando com a gente, um abraço no Monchê. Ele, o Pretinho. De São Batera, alô, Pretinho. Alô, alô. Silmara por ali também, um abraço no Monchê. Cícero Lancha, Joana, só na Caipirinha. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, nessa porra. Não há amores, amores que matam. Amores que ferem, amores que dói. Em Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento. Marcos no Petró aqui com a gente, junto com o Snap. Sapecando, sapecando, sapecando, sapecando, sapecando, sapecando, sapecando. Os mascarados. Fica mais bonito se você apontar pra ele aí no caso. É só na fuleiragem. Ei, cabelo! Eu quero ver! Cadê, cadê, cadê o combo? Cadê, cadê, cadê o combo? Cadê, cadê, cadê o combo? Cadê, cadê, cadê o combo? Juju, nega Juju, nega Juju! E as meninas da pedreira aí com a gente, ó! Chegou! Som do povão! Essa posição, poderoso vai tocar! Tudo que existe em qualidade de som. Jogos das positivas. Valdeci Varejeiro. E a Flávia das positivas. Um abraço, meu parceiro, desde a Ceasa aí com a gente. Já fechado com o homem do Alô. Dia 12 de janeiro, Alô Dani. O som é digno de muito valor. E o bom mando é do DJ Bra. Aqui. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. E o Jota Digital aí do... Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Enlouquece! Bora, que a Jota! Terrana Silvinha, fala ali junto com o maridão, abraço no Cê Silvinha, um abraço aí, desde a época de Amigos da Macaxeira. Johnson é consagrado, melhor da... Como é que a roça é festa, sapeca, bufa, lufa, lufa. A música do, do cabeludo aqui, ei, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, barbudo, bar daquele tempo de menino. Ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho, toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. E tudo que chegou primeiro, e a primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu... Vamos nessa, Cláudio! Vamos nessa, Cláudio! Que tempo bom! Que tempo bom! E o Mega Real, como é que tá? Que não volta nunca mais. Bora, Silmara! Que tempo bom! Que não volta nunca mais. Daquele tempo de menino. Aí... Parceiro Raul e também a Josi. Muita saudade. Parceiro Bolão. Roda o Kiko, Alexandre da Marambaia. Troca Mitiba aí com a gente. Dia 12 de dezembro. Mãe minha. Lá no camarote de número 4. Um abraço no você. Alô, Raul! Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa. Meu gordinho luxuoso, ele é a Mônica. Não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. O parceiro Renan, tudo que chegou pra nossa R da Multimarcas. Alô, Renan, bora Kekeu. E só ficou minha viola, meu cavaco. Sai meu que é sua, Kekeu. Que tempo bom. Oh. Que tempo Josinha. Bom. Que dá pra ver que a gente isso aqui dá pra ver que tem muita mulher linda e eu quero fazer só as mulheres sinceras dançar. Um abraço aí, o Clécio e a Cleia, Santa Cruz do Arari. Marcelo, levanta aí. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Meu amigo Ivan, Neia, da família Roxibar. Mãe, pega na cabeça, vem. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina de requebra, mãe, pega na cabeça. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê. É parceiro Ginho Barra aí com a gente, Alon Júnior. Um abraço no você, Júnior. 9 meses parceirão do Josias. E amanhã nossa comitiva aí da RW. Lá em Bragança. Tô na comitiva aí do Cícero Lanche. Alô, Cícero. Cadê a Águida? Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura, Joana, segura o sabão, segura o mete em cima, mete embaixo. Essa geração vai arrebentando um pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Oba! Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo... Olha, a parada é o seguinte. Vai, vai, vai. Quem gostar agora vai dar um grito. Se você for Recife, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mais parecem coisas lá do céu. Meu amigo Cavanhaque, quando você for, só vou te falar uma coisa. É esse dia 12, se você não for, esqueça, já não vai ser mais tradição. Livros de cordel. Meu patrão Nilson, Renato, lá do Chute Certo, do meu Recife. Franginha, olha o Nilson aí, Franginha. Mas parece, já no corpo a corpo, coisa lá do céu. Em toda a cidade, fala, Valdo! Quanta liberdade, ah, como tem moça. E as megastores? E a velha olinda? Que coisa mais linda! É o Ademar Gonçalves aí, Franginha! Como tem moça! E aí, Ademar? Como tem moça! Quando você for! Ademar Gonçalves, o incansável da carroça! Em fevereiro, aniversário dele. Prepare-se. Atração nacional. Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará.